cedo. Muito boa noite a todos e sejam bem-vindos ao 14º programa do Bola na Rede. Esta semana um especial no sexo feminino. Esta semana... Bola na Rede sempre. Ainda não te apresentei, vai com calma. Esta semana, como é habitual, temos cá três comentadores, mas no sexo feminino. Temos a Marta Baeta a substituir o João Pedro Monteiro. Olá, Marta. Olá. Eu tenho uma reclamação a fazer já. Começas bem, diz lá. Termoço e cerveja. Não estão bom. Tu não vês ali, não vês ali em cima da mesa. Acho. Eu acho que isso é uma falha muito, muito grande. Agora, como ouviram falar, é a Inês Silva a representar o Benfica em substituição do Tiago Martins. Olá, Inês. Olá, Mário. Está tudo bem contigo? Está tudo bem comigo. Muito bem. E a Rita Bernardo, que vocês conhecem em The Ask FM. Olá, Rita. A substituir o Afonso Silva pelo Sporting. Olá, Rita. Olá, Mário. Ui. Vamos então começar com a jornada. A jornada. Vamos então começar a jornada pelo Benfica. Oh Mário, espera lá. Diz, porquê que temos cá alguém a comentar o Sporting e não o Braga? Ui. Isso já é uma boca ali para a menina do Sporting. Porque o Sporting já. É Sporting Clube de Portugal, assim, só o maior. Mas o Sporting nem sequer está nos... Três primeiros, nem quatro. É um pequeno percalço, isso depois ultrapassa-se. Vamos ver. Pequeno. A partir daqui é sempre a subir, minha amiga, sempre a subir. Epá, pois, descer é um bocadinho complicado, já estás no quinto. Ah, olha que conseguias descer mais, mas é sempre a subir. Dizia eu que esta semana, pronto, ia começar pelo Benfica, ia começar por ti, Inês, porque foi o primeiro jogo, foi beira-mar Benfica, o Benfica ganha 1-0. O que é que achaste do jogo, Inês? 1-0 só. Pá, foi 1-0, mas foi contra a melhor defesa... Não é melhor, é pior. Isso é o teu melhor argumento, a sério? Não, espera aí. Tipo, isso nem sequer é do teu. Há aqui uma coisa que... Foi contra a melhor defesa, acaba lá, Inês. Posso continuar? Podes continuar. Força. Então. Tem cuidado aí com o microfone, mas podes continuar. Então foi contra a melhor defesa do campeonato. Juntamente com o Braga, o Beira-Mar é o que tem a maior defesa. Estou a fazer uma voz assim muito sensual para a rádio. Não é preciso. Não é preciso. A tua voz já é sensual. Oh, meu Deus. Obrigada, Mário. Nada, não. Bem, então o que é que eu acho do jogo? Epá... Eu achei que o jogo em si, o Benfica jogou um bocadinho a meio gás. Não precisou de fazer muito para marcar o golo, aquela grande chouriçada que o senhor... Como é que ele se chama mesmo? Ah, Rui Rego? Rui Rego, sim. Né? Epá, que chouriçada. Aquilo foi um... Mas o Benfica merecia claramente ganhar, não é? Achas que foi um justo vencedor então do jogo? Não. Não teve sorte, mas a sorte procura-se, minha amiga. A sorte procura-se e o Benfica mereceu ganhar. Foi muito morno, bem, muito morno. Queres que faça mais algum comentário? Ia-te perguntar quem é que foi para ti o melhor jogador do Benfica. Epá, sabes, eu acho que foi mesmo o guarda-redes. O Arthur? O Rei Arthur. O do Chouriço? O Rei Arthur. Oh, Marta, o meu guarda-redes, da minha equipa. O Chouriço é outro. Não, ele teve um papel muito importante no jogo e eu acho que... Uma grande figura. Também acho que o Aimar, quando entrou, tornou o jogo bem mais dinâmico, mais mexido, o que provocou... O Aimar achas, nem sequer achas que o Aimar mexeu com o jogo, que o Benfica começou a dominar mais o encontro com o Aimar, foi isso? Sim. É ele, de certo, ele domina sempre o jogo, digamos assim. Mas, sim, o Aimar fez, muito tornou bem, o jogo mais dinâmico e mexido. Vamos então avançar. Marta, vou continuar contigo, pode ser? Vamos falar do Porto Nacional, que o Porto ganhou por 5-0. 5 sequinhos pela baliza adentro. 5-0 e... Dois deles não valem. Vamos deixar a Marta falar se primeiro. Posso sentar a falar. Pronto, Marta, diz-me lá o que é que achaste do jogo. Para já houve um penalti que não foi marcado a nosso favor. Mas é o clássico. Tiveste uma compensação de outros dois, portanto não te queixes. Oh, Rita. Não vamos falar de nada. Se eu começo a falar do Sporting, não me passas a falar. Em relação ao jogo, ganhámos, mas podíamos ter jogado bastante melhor, porque houve... o flanco esquerdo estava muito fraco, demasiado fraco, aliás. Sabes o que é isso? Sei, ao lado esquerdo do campo. Ah, ouviste antes do programa começar, não foi? Que chato. E a defesa do Porto estava ali a mostrar umas grandes fraquezas. Não leias tanto, Marta. Continua, Marta, continua. Só jogámos bem... Está bem preparada, deixa só jogámos bem nos primeiros 10 minutos. Sim. Ponto final, ali, parágrafo. Houve ali um pressingzinho, conseguimos liderar um pouco melhor a coisa, até que o Kleber entrou a pé juntos marcou o golo e depois o Hulk faz um chapéu ao guarda-redes que enfiou a bola todinha lá dentro. Gostaste do golo do Hulk? Oh, Mário. Gostei. Gostaste, muito bem. Mário, com aquele cabelinho. Se tu me permites, então. Eu acho que algo de muito errado se passa com o Nacional, porque o Porto, tudo bem, faz este resultado, ganhou, tudo bem. Agora, quando há uma diferença de 2 segundos entre o golo do Kleber e do Hulk... De 2 segundos? 2? Acho que foi. Será 2 minutos, talvez? Não. Não é 2 segundos. 2 segundos é muito pouco. Pronto, ok, foi pouco. Rita, segundos. Essa pouco preparação. Não andei a estudar em casa. Vá, Rita, diz. Não, mas é exatamente isso. Acho que foi uma diferença assim de segundos. Isso. É porque algo muito errado se passa com o Nacional. Eu vou explicar. Tem uma defesa muito fraca. Era que a Marta vai explicar. Explica, Marta. A justificação comprovada e estudada do caso. Conta-me. O chouriço do guarda-redes do Nacional da Madeira não estava na baliza. Ah. Então as bolas entraram uma atrás da outra. Mais me ajudas? Pois. Não sei o porquê. Algo de muito errado se passa com o Nacional. É uma falta de comunicação interna dentro do Nacional. Oh, Marta. Sabes qual é a pior defesa do campeonato? Então, ainda há bocado disseste que era o que jogou contra ti. Não, essa era a melhor, Marta. Toma mais atenção. É a melhor, estás a ver? Por isso é que ela ganha. É melhor, por isso é que eu ganhei. É os argumentos dela, estás a perceber? É assim, coisas repescadas. É, está bem, Rita. Então vamos falar do Sporting. Qual é a pior? Conta lá. Porquê que tu marcaste 5 golos? Então, eu marquei 5 golos. Só há pior defesa! Há pior defesa! Se fosse o Benfica a jogar com a pior defesa do campeonato, marcava 2, vá. 2? Oh, Marta, acho que foi resultado justo, 5-0. Acho que sim, apesar de termos jogado. Podiam ter sido mais, podiam ter sido menos. Não, acho que foi demais até, pouco jogámos. Mas merecemos ganhar. E quem é que foi para ti o melhor jogador do Porto? Neste jogo? Neste jogo. Foi o Hulk. Foi o Hulk. Muito bem. Rita. Eu, Mário. Foi o último jogo e sei que estás muito contente com o resultado. Foi, sim. Finalmente, não é? Finalmente, uma boa vitória. Não, nona vitória consecutiva. Ui. Nona vitória e 6-1 hoje. É como eu disse, é sempre a subir. 6-1 hoje, Gil Vicente. 6-1 hoje, Gil Vicente. O que é que achaste do jogo, Inês? O Gil Vicente Rita. É da primeira divisão. É, entrou Fantástico. Há pouco tempo. Foi ou não foi? Não estou a dizer mal. Subiu de divisão este ano, exatamente. Exatamente. Pronto, é assim. O Sporting claramente dominou a primeira parte, não é? E assegurou a vantagem na segunda parte. O Gil Vicente, contudo, eu tiro-te o chapéu porque eles continuaram à defesa, em vez de se retraírem quando o Sporting marcou o primeiro golo, em vez de se retraírem e defenderem, não, continuaram sempre a atacar. Eu acho que sim, bate senhora. Palmas ao fair play aqui da minha cara. Exatamente. Adversária. Tiro-te o chapéu porque realmente eles... E achas que foi por isso que levaram mais golos? Foi por terem atacado? Que levaram mais golos? Não, acho que foi por isso que eles marcaram um golo, porque não desistiram e continuaram a tentar. Muito bem. E nós marcámos os nossos 6, muito, de forma muito justa, fizemos um bom jogo e pronto, tenho que dizer que o melhor jogador foi o Capel. É isso que eu te ia perguntar. Sem dúvida, porque não só fez um excelente trabalho ali como extremo esquerdo a manter o equilíbrio do jogo e a construir boas ligações e uma boa dinâmica, como também, pronto, acabou por marcar 2 golos, não é? Muito bem. E agora, meninas, proponho-vos fazer umas pequenas perguntas, se estiverem de acordo. Pode ser? Claro. Claro, força. Vou fazer a pergunta e quem quiser responde, pode ser? Até claro, dou-vos essa hipótese. Meninas. Não tens um interruptor para a gente carregar? Não. Oh, bolas. É quem quiser. Ok. O público masculino está ansioso por saber esta questão, a ver se vocês sabem, realmente. O que é um fora de jogo? Eu sei. Assim, eu uma de cada vez. Eu só dizer uma coisa. Vai, Inês, força. Eu acho que esta pergunta devia ser direcionada para a nossa querida amiga Marta. Porque Marta, eu acho que ela, como portista, não deve saber o que é um fora de jogo, senão não tinham marcado 2 golos. O árbitro não sabe, ela não sabe. O árbitro claramente não sabe. Exatamente. Mas agora queria ver ela se a Marta sabia ou não. Mas tu também sabes, Inês, estudaste bem em casa. Eu estudei, tirei uns apontamentos. Inês, queres dizer? Epá. Queres-me explicar o que é um fora de jogo? Tu foste procurar. Queres explicar ao O que é que a Wikipédia te disse? Ah, então, mas estou-me a tomar por burra. Queres explicar aos nossos ouvintes o que é um fora de jogo, Inês? Já joguei futebol, pá. Não, então explica. Pá, futsal assim, não é fora de jogo, mas... Uma explicação muito simples e exata do que é um fora de jogo. Diz. Sem entrar naqueles... Estamos a ouvir. Xalalás. Então é assim. Um fora de jogo é quando... O avançado, um jogador da equipa que está a atacar... Não tem necessariamente ser o avançado. Não, exatamente, não tem necessariamente. Muito eu depois bem, reformulei. Faz um desenho da coisa, que é mais fácil. Tenta fazer. Está um, tudo a imaginar um neste momento. Não te preocupes. Isto é para imaginar. Exato, é fazeres o desenho. Então temos a baliza. Mete os tem a baliza, então vá. Temos a baliza, temos o guarda-redes. Exato. À frente está um. Está um atacante da minha. Imagina. Da tua equipa. Imagina o Hulk. Imagina, o Hulk está à frente da baliza do Nacional. E atrás dele estão todos os defesas. E depois marca um gol. E depois um marca gol um gol. Que é válido. Que é válido. E que não devia de ser. E que não devia de ser. É gol do Porto. É fora de jogo. Lá está, é gol do Porto, com faltas e com exato, coisas incorretas. Mas isso, já nós já sabe. Estamos habituadas, exatamente, não é? Não é? Já estamos habituadas a essas é como, coisas. É como aquelas coisas de atirar para o chão. Ai! Exato. Mas estás a perceber, Marta? É que são as estás a perceber, Marta? Eu sei o que é o fora de jogo. O fora de jogo é quando um adversário está à frente do último defesa. Tens de referir que o guarda-redes não conta. Mas isso já sabe, o guarda-redes. Bom, mas tu... Olha, a minha avó está a ver o programa e de certeza que não sabe. Que não sabe? Claro, que é o guarda-redes assim. Também conta. É assim, visualizemos. Rita, ajuda. Tens um guarda-redes. Ajuda a Inês. Eu expliquei. E pronto, tens um dela. Atacante que está à frente dos defesas. Imagina. E um colega que está, pronto, atrás, ou seja... O correto que ele deveria de fazer era passar pelos defesas. Assim seria válido. Se ele faz um passo para esse avançado que está à frente da linha da defesa, linha da defesa. Esse lance é claramente fora de jogo. Porque ele tem de contorná-lo, tem de passar por ele. Mas, no entanto, é gol do Porto. É gol do Porto. O Porto é exceção, não é? Isso chama-se jogar a pé juntos, pá. Eles passam e entram. O Pinto, ah, o Pinto da Costa dá ali umas luvazinhas aos árbitros e coisas assim. Estou satisfeito. Marta, não disseste muito, mas não queres acrescentar nada ao que já foi dito. Eles estão constantemente. Não, fora de jogo para ela é gol do Porto. Exato. Okay. Fora de jogo para ela é gol do Porto. Dois fora de jogo. Dois fora de jogo. Oh, Marta, já que falaste pouco, vou continuar contigo. Pode ser? Pode. Vir. Diz-me uma coisa. Porquê é que achas que o Porto está mais forte do que o Benfica e o Sporting este ano? Porque está sempre. Mas este ano tens de ter uma justificação. Porquê é que estará melhor? Porque o Pinto da Costa continua a liderar bem a coisa. Porque a equipa está cada vez mais forte e com penteados mais originais. Já lá vamos. Porque perdemos o canhão do Vilas Boas. Por isso está mais forte. Isso foi a grande perca. Mas os árbitros continuam do vosso lado. Estão sempre. Eles gostam do dinheirinho. Yeah. Ah, ainda bem que admites. Toda a gente gosta de dinheiro, né? Estamos em crise ainda por claro. Cima. E porque as outras equipas estão cada vez mais fracas. Portanto, o Porto continua a destacar. Achas que o Sporting e o Benfica estão mais fracos? Sporting está mais fraquíssimo. Do que sempre. Mas deixa-me acabar, que acho que deixa sabe o que acabar, eu vou dizer. Rita. Ui. Mas tem vindo a melhorar aos poucos. O que é muito bom para a competitividade. Muito bem. Do futebol português. Não tem gajos a ler, Marta. Pode tentar no futebol. Mas o Porto continua sempre a ser o melhor e o Sporting ser... nunca há de ser melhor que o Porto. E o Benfica? Esse nem se conta. Esse nem se conta. Muito tá bem. Inês, responde. Porquê que achas que o Benfica este ano está mais forte do que o Porto e que o Sporting? Eu acho que as contratações que fizeram no início do ano foram muito boas. Nós temos muito bons reforços. Desde... Algum em especial que gostes? Fonte a bola. Ah, olha a piadinha. Diz lá, Inês. O Witzel, o Garay, o Emerson, o Lito, acho que foram todas muito boas contratações, muito bons, boas compras, bons reforços para o Benfica. E que dão, de certa forma, dão vários recursos ao Benfica, de maneira em que ele mexa bastante no lance inicial. No sentido rodar em que, a equipa. Exato, no sentido exatamente. Em que dá para rodar com a equipa. No ano passado nós vemos uma equipa em que quase sempre jogavam os mesmos jogadores. Eles chegavam ao final cansados e o resultado final do campeonato não foi muito animador para nós. Mas este ano acho que... temos reforços suficientes para poder mexer com a equipa, poder rodar os jogadores e estamos ao nível de um Porto que ganhou o campeonato no ano passado. Muito bem, Inês. Isso nunca vão estar, não é? E Rita, a mesma pergunta, vamos mas ver. Para o tem, Sporting. Têm dinheirinho vocês para dar aos hábitos também? Não? Ah. Rita, a mesma pergunta para ti. Os jogadores têm bons rabinhos. Ah, isso. Já lá vamos, não se preocupe. Rita, a mesma pergunta. Porquê mesma que achas pergunta. Que o Sporting está mais forte do que o Benfica e que o Porto esta temporada? Mas olha, isso não está, não podes fazer uma questão que não é a verdadeira. O Sporting o não está mais forte Marta, que o Porto Marta, e o Benfica. Uma coisa são as classificações do momento. Exatamente. Outra coisa é o que se vai revelar, porque sim, nós estamos claramente a subir 9 vitórias consecutivas. Calma lá. Mas acho que... A queda vem perto. Não. Está-se a aproximar a queda. Não. Está. Segue, Rita, segue. E vocês vão ter direito de empate. Aí falamos depois. Mas o Sporting está muito melhor nesta temporada, porque, para começar, temos um ótimo treinador, novo treinador. Gostas do Domingos? Gosto do Domingos, não gostava do Paulo Sérgio. E graças a Deus que lhe deram um chute no cu e ele foi embora. Eu gosto é do Vilas Boas. Pronto. Mas o Vilas Boas já não está cá, Marta. Mas é pena. Mas sim, o Domingos, paciência, fez um ótimo trabalho com o Sporting Braga no ano passado, na temporada passada, e agora está aí pelo mesmo caminho que o Sporting. Ele sabe como colocar os jogadores, sabe explorar o potencial deles ao máximo, sabe criar boas dinâmicas de jogo, e acho que sim, acho que estamos a subir e temos a ganhar com este treinador, e vamos com certeza ganhar. O quê? Ganhar o quê? A questão é essa que se... Eu queria o primeiro lugar, mas pelo menos vamos chegar aos três primeiros, de certeza. Ah, não se está a ver. Mas, oh Rita, o ano passado já estiveste nos três primeiros lugares. Está bem, mas ainda mais que o ano passado. Ok. Então pronto, é o segundo. O Domingos é melhor. Rita, já agora, já que estás a falar, vou continuar contigo. Continua. E quero-te fazer uma pergunta. Pergunta. Porquê o Sporting? Porquê é que em Nova escolheste o Sporting? Em Nova, ora, quando eu ainda era muito, muito quando nova... Quando eu era pequenina... Tinha sabia o que era bom. Ela de certeza que não sabia, para escolher o Sporting, de certeza que não sabia o que era bom. Ouviste que tu vais gostar. Ah, pronto. E pronto, na altura era assim pequenina, tinha os meus, sei lá, 3, 4 anos, e a minha mãe era do Benfica, e então, porque a minha mãe era, eu também era. Até que finalmente cresci, abri os olhos e mudei para o que era bom. E pronto. Ser do Sporting foi uma opção, mas eu considero que só percebi mesmo o que é ser do Sporting e o que é ter tal amor por um clube quando o meu pai me levou a ver um jogo ao estádio, que, se não me engano, era um Sporting Beira-Mar, já há muitos, muitos anos, e foi aí que eu percebi que, bolas, é isto é um espírito, que é uma coisa que se vive mesmo, não sei, mas foi aí que eu percebi, foi aí que, pá, fez-se luz. É verdade. Não se fez luz, porque se tivesse feito luz, estavas no Benfica. Não, eu abri os olhos a mim. Mas sim, foi isso. Foi aí que eu percebi o espírito e toda uma atmosfera cá ali no estádio que... Naquela casa de banho? Não. Parece um bocadinho. E quando é que vocês acabam o vosso estádio? Diz-me lá. Inês. Inês, sim. E a mesma pergunta para ti. Porquê o Benfica? A mesma pergunta para mim. Porquê escolheste o Benfica para o teu clube? É uma herança de família. Bora azeite. Oh Marta, vamos lá controlar esse tipo de comentários, que isto é um programa a sério, com comentadores a sério. Exatamente, exatamente. Vamos, Inês. Então vá. Vamos manter o nível. O nível. Está alto. Muito alto. Muito alto. Vamos embora. Não, isto é uma herança de família. Toda a minha família é do Benfica. Olha, que a da Rita também era. Não, o meu pai sempre foi do Sporting. Ah, ok. Esqueci-me de referir. A minha mãe era do Benfica, então, mas o meu pai sempre foi do Sporting. Pronto. Digamos que isto foi um legado que me deixaram. Toda a minha família é do Benfica e então eu... Não, eu também criei essa paixão ardente pelo Benfica. E estás orgulhosa com a tua escolha? Claro que estou. É só o melhor clube de Portugal. O Benfica dá tesão. Tesão. Claro que dá. Muito bem. Só aquele Ravi Garcia dá-me... Já lá vamos, Inês. Marta, porquê o Porto? Porquê escolheste o Porto? Porque o Porto... E quando é que escolheste o Porto? Há 3 anos atrás. Mas qual há 3 anos atrás? Era isso que eu te ia dizer, Marta. Ouvi dizer... que escolheste o Porto há 3 anos atrás, é verdade? Ou é mentira? Queres que eu te diga tudo o que já ouvi dizer? Não, não é preciso. Não, eu lembro quando era miúda, mas miúda, pá, aí os 3, 4 anos também, que o meu tio obrigava-me a dizer que eu era do Benfica. E como ele me dava mais prendas que toda a minha família, dizia que eu era do Benfica, como ele. Não sei porque é que eles forçam as crianças a ser do Benfica. Eu não entendo. É o clássico do português. Exato. Adiante. Deve ser a única maneira de ser assim. Ia dizer que era do Benfica. Bem, não... e tal e coisa... Mas entretanto aquilo deixou de fazer algum sentido, porque eu pensava, porque é que eu sou do Benfica? Eu só vejo o homem de ano a ano, ele lá me dá uma prenda, eu não preciso dizer que sou do Benfica. Digo, quando ele chegar ao pé de mim, pronto. E então aí comecei a analisar o histórico da minha família e percebi que fazia todo o sentido eu ser era do Porto. Porque toda a minha família era do Porto, viviam no Porto. O meu tio treinou o Porto há muitos anos. O meu pai e o meu avô jogaram pelo Porto, portanto, não fazia sentido ser do Benfica. Só se fosse do Barreirense, e mesmo assim. Então pronto, não foi há 3 anos atrás, lamento. Marta, vamos continuar contigo. Vamos. E vou-te fazer uma pergunta. Ui. Qual é o teu jogador favorito do Porto? Favorito em que aspecto? Primeiro em termos futebolísticos. Ah, futebolísticos é o Hulk. É o Hulk? É. Porquê? Porquê? Então, porque ele marca golos de cabeça, está bem marcado. Muito bem. Porque é muito grande, é assim forte. E é perito nos fora de jogo simulados. E o mais bonitão? É, o mais bonitão... Epá, espera lá, isso é muito difícil. Porque eles são todos muito feios. Os jogadores do Porto são muito feios? O Belucci é o que eu dava a trancada bem dada. Muito bem. Mas o César Peixoto... O César Peixoto... Marta, resiste. O César Peixoto está no Benfica. Ele é vamos meu. Avançar. Espera lá, quando eu não acabei, isto é importante. Acaba. Eles também roubaram muito. Quando eu tenho as minhas fantasias, ele continua a ser do Porto. Tudo bem. Inês, faço-te a mesma pergunta. Primeiro, qual é que é o teu jogador favorito do Benfica em termos futebolísticos? Tenham cuidado, ele é perigoso. Ele é o Oscar Taquara Cardoso. É o Cardoso. Então não sabes o resto? Não há resto. É assim, pronto. Pronto, muito bem. Um marcador ocasional. E porquê que é o Cardoso, Inês? Pá, porque é o Cardoso. E tem uma música. Isso não quer dizer nada. Não, não, ele é um grande jogador, é um grande marcador. Mesmo que agora esteja um bocadinho ausente. Se bem que... Agora. Mas ele marcou um gol, Inês. Exato, é isso. Pronto. Se bem que deu-nos a vitória neste jogo contra o Beira-Mar. Até que enfim. Muito bem. Alguém tinha de dar, não é? Exato. Já nos deste, Inês, já nos deste uma pista, mas eu vou-te fazer a pergunta à mesma. Qual é que é o jogador mais bonitão do Benfica? Lo hermoso, lo delicioso, Javi Garcia. O Javi Garcia. É feio que dói, meu. É feio, é. Hás-me dizer onde é que é o teu caixote de lixo. Mas, tal como a Marta disse, o César Peixoto. O César Peixoto é tão bom. Também ele lá. Muito bem. Rita, diz-me. Qual é que é o teu jogador favorito do Sporting? Termos futebolísticos, em termos futebolísticos, primeiro. Em termos futebolísticos, vou ter que dizer o Reinaldo. É o Reinaldo? Sim. Quem é esse? Que é legítimo dizer que é o melhor médio defensivo a jogar em Portugal, não é? E. Sim. É, pronto. Ele é argentino. Eu desconfio tanto de quem te disse isso. Desconfio tanto de quem te disse isso. E não pode ser uma opinião minha. Não, é pode, mas sabes que o outro comentador, cá está, o jogador favorito dele também é o Reinaldo. Ah, eu tenho vários, sabes? Ah, então pode, diz mais um. Mesmo influenciável. Olha, não, olha, gosto bastante do Carrilho. Porque, do Carrilho, muito bem. E neste jogo viu-se isso principalmente porque, pelo menos em 2 golos, foi ele que construiu a jogada. E, inclusive, um dos golos, se não me engano, foi de quem? Foi de Bojinov, acho Bojinov. Que sim. Sim. Num deles, ele marcou graças ao ressalto de um remate do Carrilho. Portanto, e ele fura por ali e, pronto, constrói a jogada completamente. É uma bomba. E agora? Mas sim, eu estava a dizer, gosto do Reinaldo também, em termos futebolísticos, porque ele tem assim aquela agressividade, faz lembrar o Petit. Oh, o Petit era de onde? eu conheço, aliás, vejo os jogos dele da seleção. Ah, sim, sim. E a equipa? Não sei, não vejo, não acompanho. Ah, pois. Tá bem. Então, pronto. Não acompanho. Era só do Benfica, era só assim para confirmar. Esqueci-me de dizer uma coisa. Mas eu estou a falar em termos de seleção, não acompanho. Ah, ainda não disse quem é que eu gostava. Já diz, deixa só de ver. Tens de ter calma. Então. Diz, Marta, diz. Eu esqueci-me de dizer que gosto muito do Motinho e tenho um motivo. Diz lá, porquê? Porque o roubaram de nós. Não, eu o Hulk não conheço de lado nenhum, o Motinho também não. Mas a mulher dele, ela é do Barreiro. Eu gosto muito dela. Por acaso não o conheço, mas acho que é boa pessoa. Ok. Pronto, acho que é um bom motivo. Pronto, o mais bonitão do Sporting. Em termos não futebolísticos, agora que nos roubaram o Motinho, não é? Era o Motinho antes? Era. Aquele pigmeu. Desculpa. Vai, é um pigmeu. Ele é baixinho, mas é giro. É baixinho, mas é giro, exatamente. Nisso estou de acordo com a Marta, dessa vai, primeira Rita. Vez. outro que eu tenho de dizer é, sem dúvida, o nosso ponta de lança, o Vox Winkel. Mete lá aí na net para ver quem ui! É. Ui! Já vês. É bem giro. Estavas a perguntar o nome dele, deste essa pequenina no Facebook, Ricky Van Vox Winkel. Muito bem, muito bem. Treinaste. Este trabalho de casa. Por acaso, não. Ah, não. Foi de ver o jogo, sabes? Inês. Mas deixa-me só dizer, pronto. Diz. Já me mandaram a boca que ele tem cara de puto, mas é fofinho. Muito bem. E é bom. Ok. Inês, vou continuar contigo. E quero, sem facciosismos nenhums, ok? Ui. Agora esquece que és do Benfica e esquece que elas são do Porto e do Sporting. Diz-me, qual é que é o equipamento mais fashion de todos os clubes do mundo? O equipamento mais bonito. De todos os clubes do mundo. Sim. Eles não são todos iguais, só muda a cor. Cá está, a cor. Não. A combinação de cores. Bora, Marta. Sempre dizer? A pontuar. Exatamente. Posso dizer Podes dizer. Ele perguntou todos, ali o mostruário dos clubes todos. Não, eu tenho um preferido desde sempre. Que ela tenha visto, não é preciso ser todo. Sim. Queres começar, Rita? Não, pode começar. Então vá, começa lá, vá. Estás com a vontade. Eu acabei de falar. É ser cor de rosa. Vá, mas podes dizer. Não. Podes dizer qual é, rápido. Eu nem gosto de cor de rosa. Diz-me lá, Rita. O meu equipamento preferido é do Inter de Milão. Gosto muito do equipamento deles. Azul e preto? Sim, queres que eu diga coisas de gajo? Eu digo, para começar, tem as riscas verticais que alongam a silhueta. Oh, meu Deus. Bora, Marta, diz a tua dica. Não é preciso, não. É preciso. E depois, pronto, gosto das cores. Inês? O preto e o azul, como tu disseste. E o teu? Olha, eu gosto bastante do equipamento do Real Madrid. Do branco? Sim, okay. Branco e preto. Muito bem. E acho Marta? Sóbrio e muito giro. Mas uma das cores do inverno é o vermelho. Deste inverno. Sabes que o Real Madrid tem um equipamento vermelho agora? Pois, sim, eu sei. Exato. Estou na moda. Pois. Mas pronto, era só para dar uma achega, porque acho que há para aí uma equipa que está em primeiro lugar e que se chama Benfica. Empatado. E que tem um equipamento vermelho. Está claro. Sempre na moda. Marta. Sempre e o teu? Não, este inverno. E o teu equipamento? Eu não percebo nada de equipamentos. Eu nem sei distinguir quando é que é. O do Porto. Qual é que é as cores do que... As riscas já passaram de moda. Mas deve ser algum brasileiro, que eles são mais giros. O quê? Os jogadores ou os equipamentos? Mas os equipamentos. Marta. Eu só disse que as riscas alongavam a silhueta. Já que não disseste não grande coisa... Se está na moda ou não. Estou a falar das vossas riscas. É a segunda riscas. Vez que disse que eu não digo grande coisa. Não me disseste qual era o equipamento? Não me respondeste Achas à pergunta? Achas que eu percebo alguma coisa de equipamento? Então responde-me a esta. Que esta vais responder bem. Diz-me lá. Porquê é que achas que o futebol é mais apreciado por homens do que por mulheres? Viste isso aonde? Há algum estudo? Alguma estatística? É notório que os homens ligam mais a futebol do que as mulheres. É, não todo o caso, mas geralmente. Porque os homens são mais brejeiros, porque os homens jogam mais futebol que as mulheres e porque lá no fundo eles têm todos um piquinho de gay no seu interior. Muito bem. Pronto, eu ia perguntar à Inês mais uma coisa, mas agora vou-te fazer mais uma pergunta. Não, mas eu gostava de... Espera. Espero. Então porquê é que te fascina o futebol? Por causa dos gajos andarem a correr com a perna à mostra e às vezes levantarem a camisola quando marcam golos. Brilhante. Era mesmo essa a resposta que ele queria. Exatamente. Inês, faço-te a mesma pergunta. Em relação ao futebol e ao facto de os homens preferirem o desporto em relação às mulheres, porquê é que achas que isso acontece? Se é que acontece, podes discordar. Não. Sim. Isso efetivamente acontece. Mas eu acho que é um bocadinho estigma social. Porque o futebol é... Não, isto é verdade. Ele é praticamente associado só aos homens. E se algum homem não aprecia futebol, é gay. Não gosta de futebol, é gay. E então... Eles, por si só, eles têm de se habituar à ideia de, exato, eu tenho de gostar de futebol. Já as raparigas, quem gosta de futebol, é Maria Rapaz, é machona, é não sei o quê. Pá, isto sei é que estás a falar bem, sei que estás a falar bem. Não, mas é verdade, há algum preconceito por detrás do futebol, que eu acho um bocadinho ridículo, porque cada um gosta, pode gostar do desporto que quiser e a rapariga é livre de gostar de futebol, assim como o rapaz é livre de gostar de dança e não é por isso que é gay. Senão não havia rapazes para fazer par com as raparigas. Exatamente, não. Ora bem. E porquê é que te fascina o futebol, Inês? O que é que gostas no futebol? Tu queres uma resposta sincera ou aquela que fica bem sincera, no programa? Quero uma resposta sincera, pode ser sincera. Hã? Responde lá, sinceramente. Eu gosto bastante de ver futebol. Não é o meu desporto de eleição. Não é o teu desporto favorito. Exato. Não é o meu desporto de eleição, mas gosto bastante de ver futebol. No início eu achava, bando de macacos atrás de uma bola, não, achava que não tinha grande interesse. Mas agora já vejo, tipo, a mística da coisa. Eles ganham M também, pá. É pá, ganham bem. Se até eu corria atrás de uma bola, pô. Mesmo. Rita. Eu. Sabes a pergunta? A pergunta é... Porquê é que achas que os homens gostam mais de futebol do que as mulheres? Ah, eu nisso concordo plenamente com a Inês. Uau! Uau! Isto só ter dois momentos inéditos, concordei com a Marta e agora com a Inês. Mas sim, concordo com o que ela diz dos rapazes, quando, desde que são pequenos. Ah, não gosto de futebol, é maricas. E também porque sempre jogam futebol para a rua, por exemplo, com os vizinhos ou com os amigos. Qualquer coisa. Ah, vamos jogar a bola, vamos não sei o quê. E pronto, como jogam, gostam de... Habituam-se a gostar, não é? A gostar e gostam de ver e acompanhar e pronto, e é o tal estigma, mas... E porque é que eu gosto de futebol? É isso? Exatamente. Pronto, porque é que eu gosto de futebol? Aí tenho de concordar também com a Marta, de certa forma. Quem é que não concorda com a Marta? Exatamente. Qual é a rapariga que não concorda? Mas não é só isso. Não é só isso que nos faz ver futebol. E tal, depois daquela experiência, a tal que eu te disse, que fui ao estádio, é a tal história de que é sangue, suor e lágrimas. Aquilo é... É, a coisa é gira. Aquilo conjunto. É, o conjunto das duas. É envolvente. Exato. A nível físico e emocional. Exato. Não, tu estás num estádio a ver um jogo e sentes mesmo aquela envolvência toda, aquele ambiente todo a entrar dentro de ti. Tipo, e eu acho que não há ninguém que vá a um estádio de futebol ver um jogo que não goste. Porque sente aquilo de uma maneira... E que fico lá sem gritar. Extremo, e sem... Sim, há pessoas que levam isso ao extremo. Sem gritar, puxava aqui. Mas sim, é isso. Oh, Rita, eu gosto de futebol, mas não gosto muito dos adeptos. Muitos dos adeptos, aliás. Oh, Rita, já que estás a falar tão bem, diz-me, porquê é que achas que o futebol feminino em Portugal não é tão valorizado? Achas que há poucas mulheres a interessar-se por futebol? Eu acho que há mulheres a interessar-se pelo futebol, aliás. Eu até conheço, inclusive, raparigas que jogam, mas que não acompanham jogos. Mas gostam mesmo só de jogar. E tem um bocado a ver também com o estigma que a Inês falou, porque as raparigas, quando somos crianças, pronto, não nos dizem bora jogar futebol, bora fazer isto, bora fazer aquilo. Não, ou vai para a dança, vai para o vôlei, vai para a badminton, ou sei lá. Então achas que o que é necessário mudar é a mentalidade? É a mentalidade, sim. E depois há outra coisa, não é? Porque assim, há futebol feminino, há essa modalidade, mas não é financiada nem apoiada o suficiente. Não tem a dimensão do outro. Exatamente. E acho que, além das mentalidades, tinha-se de começar por aí. As pessoas começarem a mostrar interesse, começarem a financiar o futebol feminino e... Porque assim, antes também as mulheres não conduziam autocarro nem eram taxistas e agora já são. Portanto, é o progresso. Vemos lá chegar. Marta, concordas com a Rita? Acha, o que é que mudarias para... Então, se elas para gostam aquilo... de jogar futebol e ver futebol, que jogam e que vejam. Mas achas que o futebol feminino não é apoiado em Portugal? Podia ser mais, não é? É? Já há algumas equipas, há uma rapariga da minha turma que joga, na federação mesmo, até. E ela alguma vez se queixou? Ela queixa-se muito, por acaso às vezes falamos disso. E ela diz que não há apoio, não há qualquer espécie de apoio. Podia haver, mas se calhar se dessem metade do que dão para o futebol de homens, para o futebol feminino... Se Pinto Costa não investisse tanto nos árbitros? Claro, já falta. Pão! Inês, acabo contigo. A pergunta é... Acabas mesmo... comigo? Oh, Mário, não acabes comigo! Já vai acabar. Não, acabo contigo esta pergunta. O que é que mudarias para que o futebol feminino fosse mais valorizado em Portugal? É assim, eu acho que isto tem tudo a ver com a nossa cultura, com a nossa mentalidade, como já foi dito aqui anteriormente. Para haver apoios, tem de haver, a priori, o interesse. Tem de haver pessoas que se mobilizem e que lutem pelo aquilo que querem. E se houver mais pessoas interessadas, mais mulheres interessadas em jogar à bola, de certeza que vão nascer mais apoios. Mas, primeiro, há que haver uma mudança de mentalidade. E isso, agora, não vejo... E a crise? Temos de sair da crise. E temos que sair da crise. Não vamos falar da crise aqui. Não, vamos nos divertir um bocadinho. É crise. Macho. Meninas, vocês gostam do Cristiano Ronaldo? Aí eu gosto. Gosto do corpo dele, não gosto dele. Ah, dele não. Não, mas dele, mas sem a cabeça. Ok. Tipo, só o corpo. E do Messi? Do Messi. Grande jogador. Do Messi não. E agora grande jogador. Feio, mas bom jogador. Inês, começo por ti. Cristiano Ronaldo ou Messi? Ui. Cristiano Ronaldo ou Messi? Sempre ouvi dizer que o nacional é o que é nacional é bom, mas vou ter de... Tu és madeirense, por acaso? Opa! Mas vou ter de dizer que prefiro o Messi. Messi. Rita. Não me perguntas porquê? Porquê, Inês? Porquê o Messi? Conta as suas coisas. Bem lembrado. Porquê? Ora bem, como já ouvi dizer por aí... É bem parecido. Diz, Inês, diz. Não, não é ouvi dizer por aí. Isto é uma coisa que toda a gente vê, está aos olhos de toda a gente. E o Messi joga claramente em equipa e o Cristiano Ronaldo não. O Cristiano Ronaldo é muito individualista, tanto na equipa, tanto no Real Madrid como na seleção. É um jogador que não partilha, que não sabe... Não sabe, sabe, tem de saber, não é? Mas passa pouca bola. Exatamente. Enquanto que o Messi não. O Messi tem muito mais clarividência. Muito bem, Inês, muito bem. Inclinado que jogo de equipa. Muito bem. Rita, só isto. Cristiano Ronaldo ou Messi? Eu concordo com o que a Inês disse do Ronaldo. E outra coisa, não percebo. Ele marca muitos golos, mas na seleção está quieto. Mas foi isso mesmo que a Inês disse. Mas com base numa notícia que saiu esta semana, não sei se tu viste essa notícia, mas diz. O caso da produção de milho em Portugal. Que... produção de milho? Sim. Acaba lá para ver o que é que isto vai dar. Os nossos produtores... queriam escoar o milho, pronto, vender, e não podiam porque estava a chegar um carregamento vindo de leste de Aveiro, não é? E como temos que apoiar a produção nacional, vamos apoiar o Ronaldo, apesar de ele ser individualista e de eu preferir o Messi. Isto fez-me tanto lembrar... Uma... Oh, meu Deus! isto fez-me tanto lembrar o Guimarães. claramente. Essas associações... Mas a malta é que está a substituí-lo. Foi claramente. Não, sim, a produção nacional. Mas vender o que é nosso. Ah, e espera, outra coisa. O Messi é mais novo que o Ronaldo, portanto o Ronaldo vai-se reformar primeiro. Muito bem. Marta, Messi ou Ronaldo? Ah pá, o Ronaldo, eu nem sei quem é o Messi. Lionel Messi, é o pronto. Que eles dizem que é o substituto do Maradona. Marta, uma pergunta mais fácil. Todas, o Ronaldo é o melhor do mundo, ganha então a taça isto, ganha os anúncios da TV. É o Ronaldo para ti, certo? Pois. Mas agora diz-me, Marta, é uma pergunta fácil. Qual é que é o teu jogador de futebol favorito? De todos. Em tudo o que tu quiseres. Não me tinhas dito que ias fazer essa pergunta. Mas eu não Mário, tenho em termos futebolísticos? Opa. Olha, eu gosto da Marta, que é da seleção brasileira e joga... Muito bem respondido. Exatamente. Papi! Inês, teu jogador de futebol favorito? Sempre. Do que tu quiseres. Olha, vou ter de dizer que é o Simão Sabrosa. Ai, é que azeiteiro. não, ele marcou muito a minha infância, estou a falar a sério. O Simão Sabrosa, tipo... Gostavas de o ver jogar? Gostava. Ou era uma questão mais... Ele e o Nuno Gomes... Não é estético, porque não lhe acho piada nenhuma, para amor de Deus. Uma vez o Nuno Gomes no Algarve, quando era pequeno, e fui pedir um autógrafo. A sério? Oh, tão querido. É um jogador do Benfica, Marta? Mas eu já era do Porto, mas o gajo era giro. Ele era giro na altura. Então pronto. E yeah. O Nuno Gomes... E o cabelinho para trás da orelha. Rita. E era novo. O teu jogador de futebol favorito, para acabar? O meu jogador de futebol preferido, de todos os tempos, pronto. Sim. Tenho de dizer que eu até há muito pouco tempo acompanhava mais jogos da seleção e por isso vou dizer o Pauleta. Oh, o grande. O do queijo. Eu gosto muito do Deco. Em termos futebolísticos, claro. Muito brasileiros. Bem, sim, eu gosto muito do Deco, lembrei-me agora. Quando eles gostavam muito do Deco. Bem, pronto, bem respondido. Mas muito. Agora tenho uma coração. Meninas, vamos avançar. Vamos para a figura da semana. Pode ser? Vamos. Figura da semana. Figura da semana. Começamos agora a figura da semana pela Marta Baeta. Marta, diz-me, quem é que é a tua figura da semana? Não é bem uma figura, foi um acontecimento. Diz. É a amizade entre o Pinto da Costa e o André Vilas Boas. Porque o Pinto da Costa ofereceu o Dragão de Ouro, que é assim o prémio ao melhor treinador do ano, que foi o André Vilas Boas. Na tua opinião? Ou achas que é um... Então, se ele ganha o prémio é porque é. Pronto, tá. Eu sei lá porque é que é. Ele ganha o Dragão de Ouro. Apesar de ser o antigo treinador, sim. O Pinto da Costa mostrou muito respeito por ele e eles são muito amiguinhos e ficam muito bem. E gostaste do Pinto da Costa? Gostei da atitude, gostei do Dragão de Ouro e gosto de vê-las boas. Muito bem. No final dessa folha diz assinado João Monteiro? Não, diz diverte, beijinho. Não, beijo. Ah, Inês, a tua figura da semana. Tal como a Marta, não é bem uma figura. É um acontecimento? É um acontecimento. És bem imitadora. Um acontecimento que aconteceu. Exatamente. Um acontecimento que aconteceu no grande Benfica, que foi a renovação do extremo, do melhor flanco direito do Benfica, que é o Gaetan, que fez uma renovação até 2016. Fogo. É a tua figura da semana, muito bem. A minha figura da semana. Rita, e a tua? Eu, a minha figura da semana é o Capel, o Diego Capel, pela excelente prestação frente ao Gil Vicente, como eu já referi. Boa dinâmica de jogo, boa construção ali da ala esquerda e pronto, dois bons golos. Parece um homem a falar, meu. Obrigado pela parte que me toca. Bem, eu acho bem. Que neste programa isso acaba por ser um elogio. Sim. Ok, está bem, obrigado. E te posso deixar um apelo? Disse que deixa um apelo. Vais pedir para aderir à página do Facebook? Não, dele, não. Eu acho que é uma ajuda para o Sporting, para ver se sobe um bocadinho. Por acaso ia falar da seleção, justamente. Diz, Rita, diz. E para fazer ponto para a tua pergunta relativamente a penteados. Não, mas não. Quais penteados? Já deixas o apelo, pronto. Okay. Vamos avançar para o fora de jogo da semana. Fora de jogo da semana. Vou começar o meu fora de jogo da semana por ti, Inês, pode ser? Pode sim, senhor. Então diz-me lá, quem é que é o teu fora de jogo da semana? O meu fora de jogo da semana não tem a ver com o futebol, mas foi uma situação que se passou no desporto mundial, mais concretamente no Grande Prémio da Malásia da MotoGP, que foi uma situação um bocadinho triste, que pronto, morreu um grande piloto, Simoncelli, penso que é assim que se diz. Sim. E a forma como a forma como o piloto foi socorrido foi extremamente inadequada. A começar pelo facto de, logo no momento em que foi socorrido, não lhe terem colocado logo um colar cervical, porque ele teve lesões muito graves logo no momento, e a forma como o transportaram para a ambulância foi pior, e há quem diga que foi pior que um saco de batatas, porque inclusivamente deixaram-no cair a caminho da ambulância. Foi... Pronto, ele acabou por falecer, ainda estão para apurar se foi esta a razão principal da sua morte, mas também o choque, o facto de ele ter o acidente e ainda ter sido atropelado por dois outros pilotos foi muito grave. Rita, e o teu fora de jogo a semana? Pronto, antes de mais, não peguei no assunto da Inês, mas acho bem que ela tenha pegado, porque sem dúvida que é vergonhoso. Mas pronto, fui pegar no acontecimento de futebol e o meu fora de jogo da semana, e como temos de saber fazer autocríticas, o meu fora de jogo da semana é o Paulo Sérgio. Já mostrei aqui que não gosto dele, mas é o meu fora de jogo da semana. Porquê? Justamente porque, devido a uma notícia que eu vi, que ele anda claramente a fazer-se coitadinho e a lavar roupa suja lá fora, a dizer que, pronto, ele não fez um grande trabalho enquanto treinador. E agora vem dizer que andou a trabalhar sozinho durante 4 meses e que foi a única cara que aparecia aos adeptos depois das derrotas. E eu acho que isso é assim. O que lá vai, ele já não é treinador do Sporting, portanto não tem nada de andar a lavar a roupa suja e a fazer-se coitadinho lá fora. Não gostei nada dessa atitude e é por isso que... Pronto, já não gostava muito dele, mas é devido a esta atitude que... Ainda ficaste a gostar menos. Que ele é exato, é devido a esta atitude que ele é o fora de jogo da semana. E Marta, vou acabar contigo. Outra vez vou acabar contigo. Diz-me, qual é o teu fora de jogo da semana? É o facto do Vitória de Guimarães estar no final da tabela. Eu acho que... Mas estou a falar com a Marta ou estou a falar com o Guimarães? Diz, eu diz. Achava que era a Marta que estava aqui. Diz, Marta, diz. Pronto, diz. Sendo assim também digo força Estoril. Vai, Marta, diz. Podes continuar, peço Podes desculpa. Continuar, Marta. Peço desculpa, acho Guimarães. Que é uma pena e tu nem deves saber que clube é que eu estou a falar, quanto mais do que é que eu tenho a dizer. Não. Vai, Marta. É uma pena um clube tão mítico e que tem uma tão grande e famosa massa associativa estar no final da divisão. Podes continuar. Eu por momentos senti que o espírito do Guimarães entrou dentro de ti. Não sei porquê. Ele só mudou o tom de voz. Só mudou o tom de voz e acrescentou um bocadinho mais de maminhas. Marta, continua a falar. Tendo em conta que ele desceu de divisão em 2006 e que, entretanto, conseguiu subir e conseguiu assegurar um lugar na pré-eliminatória da Champions e que voltou a ir para a Primeira Liga, acho que é uma pena mesmo que ele esteja novamente no final da tabela. E achas que o Guimarães pode descer de divisão este ano? Acho. Acho que corre esse risco e é um bocado... É uma pena, porque é um clube que tem já bastante história e que... Tem uma importância no futebol português bastante elevada. Queres falar sobre essa importância? Meninas, vamos avançar. Vamos é um marco! Estás a gozar! Meninas, vamos avançar para a notícia da semana. Notícia da semana. Na notícia da semana eu escolhi o penteado do Hulk. Não sei se viram o penteado do Hulk. Viram, meninas? Vimos. Sim. E assustei-me. Pronto. Rita, vou começar por ti. O que é que tens a dizer daquele penteado? Tenho a dizer daquele penteado. A tua pergunta também era outra, não era? Se achas que o cabelo do Paulo Bento é melhor do que o dele. Exato. Pronto. Começando pelo do Hulk, eu acho que aquilo dói à vista. É demasiado agressivo, na minha opinião. Mas, e depois, acho que também não é muito original, porque aquele styling já foi usado pelo Abel Xavier aqui há uns anos, portanto, acho que não é assim. Achas nada... Achas que ele imitou o Abel Xavier? Não imitou, mas lá está, não é assim nada que mereça assim tão destaque, porque não é original, ele agora já nem se chama Abel Xavier, não é? Já tem um nome árabe qualquer. É. Sim. Mas, ele... Deixa lá estar o Abel Xavier. ele também com usa... a sua Oceana Basílio. É, ele usava esses penteados assim. Teve sorte na vida. Ele usava esses penteados assim e pronto, não é muito original da parte do Hulk e por isso eu continuo a preferir o Paulo Bento, porque o Paulo Bento usa aquele penteado com orgulho, é mesmo... Que horror! Qual é o problema do risquinho ao meio? Tens algum problema com o risco ao meio? Eu não estou a dizer que eu gosto, Marta. Só estou a... Eu gostar não gosto nenhum dos dois. Mas falo em termos de criatividade e pronto, convicção com que se usa o penteado. O Paulo Bento, aquilo, é a imagem de marca dele. E o Hulk está a roubar a imagem de marca do Abel Xavier. E não acho isso nada bem. Filho do Paulo. Bem. Mas deixa-me só... Assim, diz lá. É só fazer não, o apelo, mas... Não, diz. Faz lá o apelo. Já fala, Inês. Claro. Ainda não fiz o meu apelo. Apela. Queria só apelar ao Paulo Bento, que trouxesse o Ricardo Carvalho para o Portugal-Bósnia, por favor. Eu sei que ele foi muito temperamental, mas... Eu gosto desse gajo. Eu também. Eu também gosto, mas... Boa defesa. Exato. Quando ele jogava no Porto, eu gostava... Estou fora da seleção. Ele foi muito temperamental, tudo bem que não teve a atitude certa, mas dei uma segunda oportunidade, porque senão nós vamos perder. Nós precisamos do Ricardo Carvalho. É verdade. Portanto, Paulo Bento, se estás a ouvir o Bola na Rede, podemos traz o Ricardo Carvalho. Para o Ricardo Carvalho pôr os lugares também. O Ricardo Carvalho o quê? O que é que queres dizer, Marta? Diz. Podes dizer. Diz lá. Estamos em rádio, podes dizer. Força. Não, estamos numa da Polar, também gostava muito... De apelar para conhecer o Ricardo Carvalho, o César Peixoto, que eles fossem lá à casa. É legítimo. Pronto, e acho que podemos... Marta, o que é que queres dizer do penteado Hulk? Olha, eu acho que o rapaz não tem... Qual é o problema dele de pintar o cabelo de... O dele não, coitado. Eu estou a perguntar se achas bom, se achas que é um penteado bonito. Achas que lhe fica bem? Eu também venho à escola todos os dias e vejo louras oxigenadas a toda a hora. Olha que problema. Pronto. Só lhes custa aos colegas, de certeza, mas isso habituam-se com o tempo. Muito bem. Inês. Se fosse roxo, aposto que iam arranjar mais um filme à volta do cabelo do homem. É uma vergonha. Inês. Bem. O cabelo do Hulk. O que é que achas? Eu não sei se vocês sabem, mas eu tive-me a informar. Ah, desculpa, Inês. Só uma parte. Então. Marta, cabelo do Paulo Bento ou cabelo do Hulk? O ideal seria o cabelo do Paulo Bento. Oxigenado. Muito bem. Mas na cara do Hulk ou na cara do Paulo Bento? Qualquer uma das duas é terrível. Essa é que ela não sabe responder. Qualquer uma das duas é terrível. Complicado. Pode ser na cara do... Daquele do... Não, não é daquele. É o Paulo Bento ou é o Hulk. Não, então não é nenhum desses. Não é nenhum desses. Inês, diz-me lá. Bolas. Bem, como eu estava a dizer... E alguém me interrompeu. Ah, segue. Aqui quem manda é o moderador. Esta pesquisa. Não sei se vocês sabem, mas quando esse grandioso Hulk jogou... Ui, grandioso Hulk! Bumba! 10 pontos para o Porto! Grandioso... Opa, não sentiste o meu tom de ironia quando eu disse grandioso? Eu não comento. Quando ele jogou no Japão, ele também tinha destas extravagâncias no cabelo. Ele passou de cabelo comprido, a carapinha, a cabelo esticado até aos ombros, oxigenado. Ele já teve cabelo oxigenado. Gosta de variar. Ele gosta de variar. Nós é que não conhecíamos essa faceta dele, mas ele agora está a demonstrá-la. Uhum. E no Japão tudo é permitido, aqui é que já... Aqui pelos vistos no Porto também tudo é permitido. Sim. Até golos de fora de jogo são permitidos. Estou a falar de penteados. No Porto é... Pronto. Fora de jogo é tudo. Pois. Então, mas a avaliar pelo levantamento de penteados que fizeste, o cabelo amarelo é muito mau. Pois não, eu acho que ainda é a melhor opção. Está certo. Meninas. Carapinha oxigenada. Vamos carapinha para a última. Carapinha oxigenada. Isso era como o Abel. Exato. O Abel! É teu amigo, andou contigo na escola, o Abel! Estás a suportar a minha teoria. Meninas, vamos então para a última rubrica do programa. Vamos que é a zona de apostas. Vamos a isso, vamos apostar. Vamos embora. Vamos apostar o quê? Os próximos jogos. Uma grade. E um saco de termossos. Hã? Para a próxima bola na rede feminina. Sabes. Zona de apostas. Esta zona de apostas, vou começar por ti, Marta Baeta. Pode ser. Temos Porto Paços de Ferreira. Diz-me, achas que o Porto vai ganhar? Por quantos? 2-1 para o Porto. E quem é que marcou os golos? Então, é o Hulk. Marcou o Hulk os dois? Pode ser o Kleber ou o Walter. Muito bem. Posso só dizer uma coisa? Pode, Inês. Esses dois golos vão ser outra vez dois fora de jogo? Epá, se forem, azar. O que importa é que são válidos. Nós dissemos há bocado que o fora de jogo era igual a um golo do exato, Porto. Eu acho que no dicionário do Futebol Clube do Porto, fora de jogo portanto, é igual a golo. Vão ser dois fora de jogo, portanto, dois nada, golos. Não vai acontecer no campeonato, o Porto é campeão e pronto. Vamos ver. Pronto, 2-1 para o Porto, segundo a Marta. Inês, temos Benfica Olhanense. Aí ganha o Olhanense. Olhanense. É meu vizinho. Sou de Faro. Olha, é um jogo que até... Gosto do Olhanense. Te diz alguma coisa? Vais ficar dividida? Que me diz alguma coisa? Não, eu não gosto muito do Olhão. É uma terra de pescadores. Gostas mais do Portimonense? Gosto. Pronto. Gosto mais do Portimonense. Ok. Inês, quantos é que ficam? Eu aposto nos 2-0. E quem é que marca? O meu querido... Cardoso. Já estás a pedir muito. Ele já marcou o jogo passado, agora há não, mas ele agora é como o Sporting. Como tu dizes que está o Sporting sempre a subir, ele também é sempre a subir. É sempre tudo a subir. Mas nós é um fato comprovado. Sim, então vamos ver se o nosso também não é. Bem, Marta, isso foi uma... Isso segue, criou... segue. Eu segui em frente. Eu nem favor, sequer segue. Parei, eu segui. Eu fingi que não ouviste. Segue, é Inês. Pronto, é o Cardoso. E gostava muito com o meu... Marcasse um golito. Se for Rita. Possível. Eu. Muito bem. Rita, temos Feirense Sporting. Sim. De onde é que é o Feirense, Rita? Ah, eu sei. Não é, não... é de onde, Marta? É de Santa Maria da Feira. Muito bem. O meu palpite estava certo. O Feirense, pronto. Eu acho que 6-1 não se faz todos os dias, não é? Portanto, nunca mais. Ei. Portanto, eu aposto assim num 3-1, um saudável 3-1. Queres apostar em quem é que marca os golos? Nós 3-1. Nós. Quem marca os golos? Um do Capel, um do Volkswinkel. Isso foi só para me provar se sabias dizer ou não. Okay. E um do Carrilho, porque ele realmente esforça-se e acho que é desta que ele vai conseguir. Muito bem. E acabámos o programa, meninas. Eu tenho um apelo sério. Diz, Marta. Eu recomendo que todas as mulheres vão ver uma foto do Ljungberg. Ljungberg. Sim. Eu também acho. Está o apelo feito. Porque eu também acho. Ah, ok, já percebi. Eu também acho. Não sei, tenho que ver. Que merece ser visto. Gostaram do programa? Epá, não. Faltam as cervejas e os termossos. Sim. Já vos dou. Sinceramente, isto foi um grande frete, Mário. Porquê é que tu me chamaste para aqui? Falta cervejas e mais que a voltas. Podemos ir sair agora? Isto. Podem ir sair agora. Já é tarde. E pronto, até para a semana. Espero que tenham gostado. Siga. Gostaram, ok. Gostámos e estivemos melhor que os comentadores habituais. É isso que eu ia dizer. Para a semana estão cá de volta os nossos três comentadores. Nós o Tiago, melhores figuras os três do que eles. o Afonso. Tanta gente vai sentir a nossa falta. É verdade, eu acho que sim. Acho que... E o mais João que Monteiro. Não... Superámos as expectativas e levámos a fasquia. É mais que não seja pela nossa voz sensual. Ah, exatamente, e por isso mesmo estão convidadas a voltar um dia que queiram. E se eu não quiser? Tenho a cerveja e termosos? E se eu não quiser, o que é que acontece? Se não quiseres, não vens. Eu arranjo uma substituta. Podemos trocar de moderador. Estás a ver como é que ele é? Também quer substituir o moderador, exatamente. Pois, eu acho que sim. O moderador convida, muito bem. Está bem. Então vá, até para a semana. Para vocês, até qualquer dia. E acompanhem-nos na nossa página de fãs no Facebook. Não sei se vocês já meteram gosto. Claro. Óbvio. Muito bem, não. Muito bem. E aparece lá num vídeo e não meto um gosto. Tu obrigaste-me, óbvio. Ah, eu obriguei. Sabiam que somos o programa com mais gostos na ESC-FM? Andas a chantagear. Sabes o que queres mesmo que eu te diga porquê? Não. Ah. Ele anda a chantagear as pessoas. Somos nós. E pronto, vamos acabar. No dia que ele meteu lá aquele vídeo, o número de gostos foi... Por acaso, flecha. Por acaso, aquele vídeo subiu muito. Vais ver agora a seguir a... Basta meter mulheres que... Vamos ver. Índice de audiência a subir. Facebook a esgotar-se totalmente. Com exatamente. Like. E pronto, até para a semana para mais um Bola na Rede. Tchau. Tchau. Bola na Rede.